770 kHz, Rádio Rio Claro AM e FM, Iporá, Goiás. Uma das emissoras da rede diocesana de rádio, Rádio Rio Claro AM e FM, a nossa rádio. Sabe quando você quer muito sorrir, mas fica constrangido por não ter o sorriso legal? É para isso que eu estou aqui, para ajudar você a ter o sorriso ideal e ser muito mais feliz. Consultório Dr. Abel Frederico, Avenida Dr. Meia, tem frente a Pax Benjamin, Espaço AL Moraes, Tóxica Centro-Oeste. Seja para a Ponta aqui, o negócio de ator, o melhor produto de tem na Nova Parma, em frente à Rádio Rio Claro, 3674-2040. Acesse o nosso site www.com.br. Fecha mês, rede Droga Shop. Confira. Fralda Personal Jumbo, R$17,99. Fralda Turma da Mônica, R$18,99. Fralda Calça Mami Coco Mega, R$39,99. Leite Mil Nutri, 800 gramas, R$29,99. Lenço Umedecido Baby Pop, R$6,99. Ofertas válidas até o final do mês. Rede Droga Shop, Avenida Goiás, ao lado da Caixa Econômica Federal. Onde pagar menos, mas bem. A equipe Barabem Shopping deseja a toda a família um domingo de muita saúde e paz. Que todos continuem se cuidando, respeitando o distanciamento social, usando máscara e álcool em gel. E avisa, estamos preparando as incríveis ofertas para o início de semana. Quase Barabem Shopping, o campeão no preço baixo. Laboratório.